Na tríada vida, sob o céu estrelado, a resiliência, a luz que nos mantém alinhados. Oh, somos como árvores firmes no vento, acreditando que o sol sempre surge na paisagem. Oh, somos como árvores firmes no vento, acreditando que o sol sempre surge na paisagem. Ou somos como árvores firmes no vento, raízes profundas, encontramos esperança. A positividade é nosso escudo, nossa lança, cantando ao amanhecer, dançando na amplidão. A lua sussurra segredos de perseverança. O vento nos lembra nossa essência criança. A resiliência, o abraço da dança da vida, somos eternos. Da vida, sobre o céu estrelado, a resiliência, a luz que nos mantém alinhados. Oh, somos como árvores firmes no vento, acreditando que o sol sempre surge na paisagem. Oh, somos como árvores firmes no vento, acreditando que o sol sempre surge na paisagem. Ou somos como árvores firmes no vento, raízes profundas, encontramos esperança. A positividade é nosso escudo, nossa lança, cantando ao amanhecer.